em primeiro lugar, quero dizer que estes 7 meses, a mim, como Presidente do Município, parecem muitos dias, parece que foi ontem, derivado à intensidade e ao número de problemas que aparecem todos os dias, e por isso. Mas, por outro lado, também reconheço que estes 7 meses, para as pessoas que ficaram sem casa, sobretudo as primeiras habitações, que parecem 7 anos, parece demasiado tempo, porque gostariam de ver as coisas andar muito mais rápido. Este problema das primeiras habitações tem sido um processo muito complexo, um processo de difícil de resolução, mas na última sexta-feira houve uma reunião com todos os lesados das primeiras habitações aqui na Câmara Municipal e com as equipes da Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, que são os titulares das obras, e poderemos dividir isto em várias fases. Há umas primeiras habitações até 5 mil euros, há depois umas habitações até 25 mil euros, serão os próprios proprietários os donos das obras. As 5 mil euros a Câmara Municipal teve muito empenhada a resolver esses problemas, por isso há mais de 50 casas recuperadas, hoje até é aos 25 mil euros, e depois há os problemas que vêm depois dos 25 mil euros. E esses problemas, acabamos por fazer uma reunião individual com 22 casos de difícil resolução jurídica, que eram efetivamente primeiras habitações, mas ou porque não estavam registadas no nome, ou porque a residência fiscal não era ali. Há um conjunto de burocracias que dificultou isso, e foram encontradas soluções, e eu congratulo-me. Penso que neste momento só há, no universo de 22 casos difíceis, só há um caso por resolver. E por isso foi extremamente positivo esta última reunião de trabalho na sexta-feira aqui no município de Oliveira do Hospital, no Salão Nobre, e por isso a CCDR estará brevemente em condições de lançar a adjudicação. O que é que neste momento decorre? Decorre neste momento a realização dos projetos da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que está a fazer os projetos. Pensam que os projetos, como sabem, esta é a responsabilidade, isto não é do município de Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital acompanha o processo, e é um parceiro no acompanhamento do processo, em nome destas pessoas que perderam as primeiras habitações. E depois, quem é a dona da obra é a Comissão de Coordenação, que vai lançar estas obras, como aconteceu em alguns concelhos. Mas em alguns concelhos aconteceu uma coisa diferente. É que eles adjudicaram a empresas fazer o projeto e a própria adjudicação. Isso é, na adjudicação eram as próprias empresas que ganharam a construção das casas que têm de fazer os projetos. E por isso, neste momento, em quase todos os concelhos, ainda não há obra, porque ainda estão a ser realizados projetos. Aquilo que acontece aqui em Oliveira do Hospital, como é o caso de Arganil, que tem uma adjudicação e há um visto do Tribunal de Contas, mas são os próprios empreiteiros que vão fazer os projetos. E por isso nós acreditamos que os projetos serão feitos todos da Oliveira do Hospital, neste momento de 52 casas, que estarão concluídos em maio, e que na primeira semana de junho será lançado o concurso e que teremos obra ainda durante o mês de junho. Essa é a nossa esperança. Portanto, isso são bom pronúncio para a Oliveira do Hospital. O processo da Oliveira do Hospital foi complicado, e deixe-me também aqui dizer, porque neste momento, quando foi feita, já houve um procedimento de abertura das casas na totalidade da Oliveira do Hospital, sem estes casos que eu disse de difícil resolução, que se desbloquearam na última sexta-feira, e sem esses, e veja que eram, a nossa dimensão, só há outro concelho que tem uma dimensão igual à nossa, que é o concelho de Tondela, que andaremos nos valores muito perto uns dos outros, dos valores. Nós somos os mais atingidos. Eu ainda há pouco tempo, quando isso, consultar a página da CCDR, tem lá, agora numa primeira fase, e percebo, há concelhos com 4 casas, com 10 casas, e são coisas diferentes da nossa realidade. E por isso há aqui 2 concelhos que foram muito investigados a este, infelizmente, nós fomos nós e foi Tondela, temos valores, Tondela ainda tem até valores superiores a nós, e por isso são processos mais complicados. Mas dizia eu que já, o nosso processo atrasou ligeiramente, porque a CCDR e a Sra. Presidente, que tem sido uma parceira enorme e de uma capacidade de trabalho, não, estes tempos e os timings de tempo que podem parecer dilatados, não foi muito por culpa dela, porque ela chegou a convidar 4 empresas da Oliveira do Hospital para fazer as adjudicações diretas, fazendo 4 empresas, e depois essas empresas contratariam outras, e essas empresas, ao fim de algum tempo de reflexão e de verem, não aceitaram a proposta dos 650 euros por metro quadrado que está numa portaria que foi publicada e que ela não podia, e que teriam que fazer esses projetos. isto é, decorreu aqui uma, talvez um mês e pouco, quando estas empresas, estas quatro empresas, fizeram estudos para ver se aceitavam ou não. E fui eu que estive a intermediar com elas, chegando, elas, as empresas, não aceitaram e o processo ficou certo. Entretanto, a senhora Presidente convidou uma dessas quatro empresas e uma empresa do Porto para fazerem um consórcio e abriu um concurso público por convite a estas duas empresas, também num concurso para a reconstrução das casas. E sabe o que é que aconteceu? Há uns tempos, o concurso tem que estar aberto nos tantos dias, e esta uma empresa do Porto e uma empresa da Oliveira do Hospital, não vou dizer qual é, mas que não foram a concurso. Tinha havido alguma esperança que as fossem a este concurso, eram dois grupos que houve reuniões entre eles, dois grupos grandes, mas acabaram por deixar o concurso aberto. Mas isso deve-se, Sr. Presidente, isso deve-se aos valores que são praticados? Teme que agora, depois, na abertura de procedimento concursal, possa acontecer o mesmo? Não, por uma razão, porque o caso de Tondela, que já foi também adjudicado, o caso de Arganil, as empresas fazem os projetos. São as empresas, neste momento, não há nenhuma empresa que esteja em obra. Isto é, não há nenhum concelho que tenha casas em obras destes dos incêndios, porque essas empresas ainda estão a fazer os projetos. Aquilo que está a decorrer com a faculdade. Agora, neste momento, há os projetos executados, nós temos empresas que estão interessadas em adjudicar, e algumas são da Oliveira do Hospital, porque as condições foram melhoradas e foram diferentes. Dentes, eles tinham que ter a responsabilidade de fazer os projetos, de negociar com os proprietários, de uma série de exigências que a CCDR, e eles não aceitaram porque acharam o preço de 650 euros por metro quadrado baixo. E até aceitavam a zona norte do concelho. Isto é, mas na zona sul era mais difícil, porque dizem que há casas em que não podem montar estruturas, há casas que os materiais têm que ser transportados, não podem ir caminhonetes grandes, pronto. E há algumas dificuldades no acesso a todos os locais. Portanto, isso também fez. Agora, neste momento, com os projetos já, com as áreas bem definidas, porque agora, neste momento, a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que tem uma capacidade enorme e tem tecnologias da última que não existem em Portugal, noutras, porque fazem um projeto rapidamente, eles têm estado cá a falar, equipes que falam e já estiveram, isto também foi um bom sinal para as nossas pessoas acreditarem que as casas estarão perto de ser reconstruídas. Agora estão a fazer, deixe-me dizer, as pessoas foram contactadas no inquérito, depois foram feitos, depois de falar-se com as pessoas, de ver as características da habitação, fizeram através de umas máquinas de infravermelhos que conseguem, depois o projeto é muito mais rápido do que aquilo que é tradicional, e por isso agora há uma fase que vão voltar ao terreno com os projetos para discutir com os proprietários. Se está bem, se o número de quartos, se para os proprietários darem um parecer sobre um pré-projeto que depois será construído definitivamente. Por isso isto está com alguma velocidade. E eu acho que passou-se aqui demasiado tempo, mas como eu disse, houve estas vicissitudes todas, houve estes problemas todos que eu expliquei, desde estas empresas da Oliveira do Hospital que foram convidadas e que fizeram um estudo para se podiam aceitar ou não, que eu tinha muito interesse que isto ficasse nas empresas da Oliveira do Hospital, como presidente do município, era desenvolvimento da economia local, e depois não eram só estas quatro empresas que eram envolvidas, como se percebe. Estas empresas teriam convidados outros subempreiteiros da Oliveira do Hospital. Por isso havia aqui uma dinâmica de construção civil, até por termos essas características de termos aqui grandes empresas e poderíamos dar, mas infelizmente não foi. Acredito que agora é possível que algumas da Oliveira do Hospital que entrem ainda neste concurso, porque pode ser um concurso, mesmo sendo um concurso que talvez chegue aos 12 milhões de euros, pode ser por convite. Portanto, 12 milhões de euros para o conjunto das 52 casas. Sim, mais algumas. Haverá mais, não serão só 52, porque como eu disse, 52 eram na sexta-feira e foram desbloqueadas mais 22 casas nesta última reunião, foram desbloqueadas mais 21 casas, em 22 que com problemas de legalidade e problemas jurídicos que estão a tentar ultrapassar, e como eu disse... Portanto, e estas são casas com perda total, em que houve praticamente perda total. Eu só estou a falar de casas com perda total. Presidente, quando é que espera que as famílias possam regressar depois às suas casas? Qual é que é o tempo previsto para a reconstrução destas habitações? Eu admito que o concurso tem um limite de tempo que pode fazer com que as empresas reflitam. O limite do tempo que estará no concurso é 31 de dezembro de 2018. Eu admito que vai ser muito difícil esse 31 de dezembro de 2018, na minha opinião. Já alertei para a senhora Presidente da CCR, porque isso poderá fazer com que as próprias empresas se retraiam por falta de capacidade até 31 de dezembro. Mas eu acredito que algumas delas estarão até 31 de dezembro prontas.